Bora começar aqui hoje o nosso feriadão em Castanhal. E a gente começando hoje, Balneário Caínágua. A nossa carreta danada na área. E a gente já pra Cuba não, João. Logo mais tem o DJ Júnior Calado. Tem o DJ Sassá Manal também. Tem DJ Carrasco hoje pra Cuba não. Eu pensei em você, meu grande amor. Eu sinto teu vai começando, detonando pra galera, se liga, bora nessa, vai. Só pra começar assim, bebê, ó. Vem na manhã, bem gostosas, marcantes, vai galera. Vamos de Balneário Caínágua, é nossa carreta danada. Comandando, hein? Pra cima, Jailson! Você jurou dizer a verdade. Me diga então por que menti. Mas tudo bem, eu te perdoo. Não brigue comigo assim. Eu entendo. Você deve estar amando outra. Melhor então eu te esquecer. Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou. Toda noite, quando vou deitar, a cama é fria. Eu vou chamar por teu nome. Parceiro Dudu dos Talibãs também na área com a gente. Bora nessa, Dudu, pra você lembrar. Bora nessa, assim, ó, e na carreta danada. Pra tocar no Galã Seca Sound. De amor. DJ Júnior Calado Produções tá gravando tudo ao vivo, hein? Teu jeito de amar, não vou esquecer. Teu jeito de me tocar é para sempre. DJ Irlanda Evolução. Descobri que ser feliz é ter um amor. Aqui. É tomar banho de chuva só nós dois. DJ Físico. É que nunca sei que o rio. É sim. Para sempre. Esse CD de marcante pra rolar na picape danada em Castanhal. Bora nessa, sim, vai. Esse é DJ Físico, a nova onda de Castanhal. DJ Físico. O talentoso e experiente DJ Físico. Tem uma história pra te revelar, um segredo que eu não posso mais guardar. Tem de ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei, antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a... Posso bacer o Mundinho Promoter, também na Aracuazinha de Bola Mundinho. Ajeita o vale aí. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei, um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar, peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou, com um olhar apaixonante ela me... Quem era? Era você, a menina dos meus sonhos. Eu me apaixonei, a menina que as flores, o cartão eu mandei, pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Era você, me perdoe esse tempo todo sem falar. E antes de te conhecer você vivia vagar, os meus Meu parceiro Irã, evolução aí na área com a gente também. Na reta guarda, pra cima, Irã. Daqui a pouquinho também vem com o Manazinho do Paciente aqui, ó. Contaram obrigado, meu Deus. Esse é o mega da galera, detonando, sacudindo e estremecendo assim. Vai, vai, vai, vai, vai. O Mega DJ Físico da galera. Toda a região balança e estremece. DJ Físico. Chorando por você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? É o Melody da Melody. Se faço o que é lindo. Equipe abandona. Engraçado. Te peço que volte pra mim. Volte pra mim. Banda Hensink. Uma pancada de sucesso. Bola gira, bola gira, bola gira, bola gira. Assim, ó, na marcante pra galera curtir, ó. Fica pirando. Essa é a nossa carreta da Nada Prime. Hoje cairá me estremecendo tudinho. Nosso patrão Jailson na manhã do Aranha. Fala, Jailson! Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Aí tu diz assim pra ela, calado. Fica no desfaz. O que você é? Você é minha garota. Vira aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Foi culpa do amor. Eu gostava de você. O teu signo tem a ver com o meu. Seus beijos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Foi culpa do amor. Pra galera curtir e lembrar. Marcante, ó! O nosso parceiro DJ Jobs também nada com a gente. Valeu, garoto! Tá todo mundo, tá na área, bora lá! Eu vou comer carinho. Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. Manda açaí e pimenta. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. Fica uma cara, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. Fica uma. E as melhores marcantes a gente vai detonando pra você. Sessão abertiva do que vai acontecer hoje, Balneário Caiçara. Hoje ainda tem muita pressão, hein? E diz assim: amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Pra cima, Dedê. Vou comigo e só eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Essa que tal, essa que tal, essa que então, ó. Bola nessa, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Físico. Alô! Essa noite me disseram que te viram por aí. É só apertar que a bicha vem, né? É igual uma Ferrari aí, meu irmão. E aí? Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Mas dilatada, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava a atenção. Não aguentei, logo cheguei. Tô cantinho, eu chamei quatro palavras. Sua boca eu beijei. Lá buscar mundos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo. Esse CDzão vai logo lá pro bar do tio Chico, hein? Nas o Barcelorinho, no boteco do tio Chico, a cerveja mais gelada em Castanhal. Lá buscar mundos, viajei pra outro mundo, me senti longe de